Juliette, aí, Papai, mantém cabeceira 17, reporte pronto. Ou 143. A posição prevista é a 04. Obrigado. Boa tarde, Matango, autorizado o cruzamento da final da 10 com voa na proa do farol de Itapuã. Gente, né, Dinga, papá, mantém a posição. Salvador, bom dia, transferizando 5-4, informação papá. Então, 3154 Salvador, desça para 6000, ajustado no 021. 6000 no 021, 3154, pode baixar? Não, a gente vai lhe dar uma instruçãozinha daqui a pouco. Guardando, 3154. Azul 41 no meio, está autorizado a aproximação em LS. FLS 41 no meio. Autorizado decolagem, pistão na 7, o vento 150 graus, 10 nós. Provém a separação visual com o mesmo. Estão literária, destino Vera Cruz, a sua escuta. Ok, vai efetuar pouso em Vera Cruz? Sim. Chame no través do Fora da Barra. Tinha papá, fora do solo 24, chame controle 120 decimal 8. Controle 120 decimal 8. Zona 2000 autorizado, 3154. Dan 3216, chame Recife, 12685. Confirme para o 3216, frequenta? 12685. 2005, boa tarde, tá? 3216. Boa. Controle Salvador, boa tarde, Papa Uniforme, Juliette, Índia, papá. Papa Uniforme, Juliette, Índia, papá, esse é o controle Salvador. Índia Papá decolado aqui da 17, é, ingressado no corredor AFE, restrito 1 a 1000 pés. Ok, mantenha 1000 pés e informe o estimado para pouso. Informará o estimado para pouso, o Índia Papá. É, 6315, Fox 8, pushback e acionado. Livre, chama em táxi. Para. Chamado para pouso para Marataz, é ao Zuno 830, Índia Papá. Ok, anotei. Salvador, boa tarde, 3192, vai livrando 200 para 150, sente a informação, passa. Então, 3192, desça para 6000, ajustado no 021, você está seguindo o 3154. Tem uma tira, descendo para 6000. 1021, rotando 3196. Estabilizado, azul 4196. Positivo, em aproximação para pouso, checa o trem torre 1186, azul. 186, checará o trem 4196. 360, 110, após controle de voo, decola da 10, com curva à direita, saída da Leda Brito, controle opera 1208, aciona 5508, proteja. Mativo 62, autorizado Janeiro Galeão, nível 360, conforme a rota, via Perzulu 10, decola da pista 10, com curva à direita, executa da El, pós Leda Bridge, controle 1208, aciona 5540. Correto, pelo ponto de acionamento no 06. Amarelo. Pois não, na 04196. 26, 1042. Informação da autorização, retire 370. Meia 1042, Recife, está autorizado a nível 350. Via 0858, decola da 10 com curva esquerda, saída PUCA, transição Caju, controle opera 1208, aciona 5535, proteja. 350, 0858, para Recife, circulando da 10, curva esquerda, PUCA Caju, 12080 e 5535. Correto, quando pronto, também curso de acionamento, ponto na posição. Posição 04. Façamos o seguinte, já que está seguindo 3154, então vamos descer para 2000 pés e voar a Duna. Muito obrigado, amigo. 2000 pés na proa de Duna, 3192, obrigado. Juliantinho Papá, mantendo aí na altitude de 1000 pés, dentro de 3 minutos o senhor será autorizado a subir para o 065. Solo 30, livre à direita e chame solo 121, 219. 219, livrando a Fox 419, obrigado. Solo azul 4116, boa tarde, livre a sua escuta. É 280 para Maracai? Afirmativo, 28. Ok. Você está agora no farol da barra, vamos subir para o 065 e partir direto para Maracai. Autorizado, 065, para o 280, Índia Papá. Para informação do TAN 3154, tráfego posição 12 horas, 20 milhas, rumo oeste. É um pequeno porte a 1000 pés no litoral, em voo visual, instruído por esse controle a subir para o 0625. Apenas para informação do 3154. E graças a descendo 2000, autorizado ILS, confirma? Ah, sim, positivo. Sim, está autorizado 3154, 1021. Muito bom, bravo, que Luiz. Que aguarde transferência de comunicações. Comunicação Hotel Lima Tango, frequência livre. Bravo, que Luiz, que façamos o seguinte, o senhor vai chamar a torre dentro em breve e aí o senhor coordena direto com aquele órgão de controle. Bob Galeão, 3 horas e 20. E a Atrio Índia e Alfa, torre, frequência 1186, ajustado no 02, no Balvão. Patinho de Alfa, 26, ponto espera da 1-0, obrigado, 1-0... Azul 4-1-1-6, da passagem para a aeronave da Avianca, após prossegue via Juliette para o 03. E a Juliette para o 03, no passagem para a aeronave da Avianca 4-1-1-6. Salvador, o Xaner 6213, está na ponte 62, pushback afanamento. 06, lente, comitado. Chama na taxa 6213. Zulu, vou em Duna, eu só posso lhe autorizar a descer para o 080, você está muito distante, o ajuste é 1021, cara. Porque Luiz, que existe a possibilidade de aguardar no setor norte de campo devido às aproximações para pouso na pista 1-0. Logo, o senhor vai chamar a torre de controle na frequência 118612 e solicitar instruções, o Bravo Kilo Whisky. ...3192, está autorizada a aproximação ILS, 3192. Vai para mais estabilizado, 3192. Bravo que Luiz, que dá presente autorizado final 17, repasse 3 milhas fora. Bravo que Luiz, que ciente da sua solicitação, repasse 3 milhas fora. É 315, decolado 36, chame controle 120.8. 08, obrigado, boa noite, boa tarde. Rádio Xanamea 315. Oceano 315, este é o controle Salvador, meu cordial, contato radar. Afirmativo, alguma proa para encurtar? Façamos o seguinte, a gente vai voar no primeiro momento para Leda, após 2000, e vamos consultar o melhor centro de controle do Nordeste para a possibilidade de o senhor voar bridge. No primeiro momento, Leda, e eu vou restringir a sua subida ao nível 200, devido ao cruzamento de aeronaves da gloriosa Força Aérea Brasileira. Câmbio. Sem dúvida alguma, tudo confirmado que o senhor falou, estamos voando Leda acima de 2000, aguardando o pro direto. Obrigado. Oceano 326. Oceano 326, este é o controle Salvador, aciona a identificação, direto Duna 2000 com 1021 para o ILS. Oceano 326. Direto Duna 2000 com 1021. Leia. 021 no ajuste, Oceano 326. Aveiro no ativo, 1021 no ajuste, 6326 para 2000. Trenchamento Torre, 1186. 861, boa tarde, obrigado. Salvador, boa tarde, TAM 3154. TAM 3154, ajuste ao altímetro no 020, repórter baixar travado. Já está baixar travado, 3154. Gente, autorizado pouso, pista no 0, vento no 40 graus, 11 nós. Informo, Charlie 150, efetuou no 360, na final do 17, noite federal com sua aproximação. Gente, pouso 10, TAM 3154. 3 horas e 40, alternando com. Via Índia Alfa, Del Ponto Sério, condição uma torre 1186, ajustado no 021, bom voo. Índia Alfa, lá 8,6, obrigado, bom trabalho. Geleia. Opa, quem é? Xanamea 1142 visual com tráfego da final do 10. Gente, após o pouso do mesmo, ali mantém cabeceiro no 0. Oceano 315, vamos modificar sua restrição de nível 180 agora. 180 agora, 6315. Controle, seria possível autorizar o 085? Para o Papo Uniforme Juliette Índia Papá. Positivo, capitão. Este controle está ciente que vai subir para 85 e nós informaremos ao centro do Recife. Grato, acendendo para o 085 Juliette Índia Papá. Vicky Luiz, que continua a aproximação, aguarde autorização para toque remetida, pista no 7. Positivo. E você está tá voando visual? Ok. Desça para 5 mil pés com 1021 em condições visuais. Aos 1-1, nós. Xanamea 213, mantém ponto de espera do 1-0. Azerbaijão 3154, Solas 41, livre à direita e chame solo 121, décimo 9. Direita 1219, grato. Torre Salvador 3192, ILS da 10, baixar travado. Então 3192, ajustado cimento na 021, não continua a aproximação, aguardando pista livre. Informo, Charlie 150, efetuando toque arremetida, pista 17, não interferir com sua aproximação. Certo, obrigado, aguardando. Sané 6142, o vento 160 graus, 111 nós, autorizado a decolagem, pista 10. Decolagem 10, Sané 61. Consciente que é o tráfego no Ticaster. Positivo. Por esse motivo, restringimos ao nível 200 e depois o melhor centro do controle do Nordeste resolveu modificar para restrição para o nível 180, ok? Confirmado. Melhor é sempre o melhor. Oceano 315, passo 140, chame Recife 1251 e boa viagem. 251, meu amigo, obrigado, uma boa tarde, boa semana. Oceano 326, está autorizado, aproximação ILS. Autorizado ILS, Oceano 6326. São 3192, autorizado pouso, pistão no zero, vento 160 graus, 111 nós. Telefone no zero, 3192. Oceané 6142, decolagos 43, chame controle 120, decimal 8. 308, boa. Sim, decimal solo. 6142 decolado, este é o controle Salvador, está em contato radar, câmbio. Boa tarde. Eu cordial. 09, o portão voa, São 3154. Positivo, mantendo mil pés, você vai para Castro Alves agora, não é isso? Sim. Ok, qual o seu estimado lá em Castro Alves? Ok. Juliette, Índia Papá atingiu 85, confere? Afirmativo, Índia Papá. Ok, muito bom. São 3192, solas 45, livre à direita, chame solo 121, décimo 9. Direita, 119, 319. Lima Quirozulu, 59 milhas a oeste de Salvador, passa 7200, descendo visual até 5000. Direita, 192, boa tarde, está aqui a Alfa, portão da Juliette. Alfa, confirme. Reporta ambos do táxi 6, Juliette. Alfa, reportará Juliette, 3-1-3. Prossiga. Uno 823. Mas você pretende manter mil pés até Castro Alves, não? Ah, ok. Então vamos subir para 2.500 e manter a linha do litoral. No final da barra eu tenho uma aeronave da Avianca Oceaner, um Fokker 100. Tem contato visual comigo? Mas tem boa visibilidade à frente, não é isso não? Ah, ok. Então vamos subir para 2.500 pés e manter a linha do litoral. Positivo. Isso se o teto estiver bom aí no setor também, né? Juliette 06. Tá, cargo 8487, direto Duna, Duna 6000, ajustado 1020 pro ILE. Direto Duna 6000, 1021, ajustado para o ILE. Da cargo 8487. Controle, Salvador, muito boa tarde. Oceaner 6213, decolado, se escuta. Oceano 213, este é o controle Salvador, meu cordial, está em contato radar. Boa, Gol 648, desça para 3.000, ajuste agora 1020, direto Duna. 1.023.000, Duna, 1.023. Controle Salvador, o Oceaner 6213, poderia voar Leda da presente? Ó. Livre. Vai voar Leda, muito obrigado, 6213. Oceano 326 em aproximação, vamos reduzir, chegar o trem, chamar a torre. 1186, Oceano 326. 186, vai chegar o trem com a torre. 186, grato. Salvador, Oceaner 6326, final da 1-0, baixa de travada. Oceaner 6326, ajuste altimetro no 021, autorizado pouso, pista 1-0, vento 1970 graus, 1-3-2. Autorizado pouso com 1021, Oceaner 6326. Papá e uniforme Juliette ainda, papá. Chame Recife, frequência 1288, boa viagem. Oceano 6142, chame Recife 12685. 2685, boa tarde. Boa. Papá e uniforme Juliette ainda, papá, Salvador. Boa! Chame Recife 1288. Chamará Recife 1288. Juliette de Apapá. Foi que nos Zulu, desça para 4.000. Avisa 8487, 250 nós na velocidade. Reduzindo 250, 8487. Né, 326, solo 51.